Ei, que tal ganhar uma recompensa de R$200 fazendo bem? Então, ajude-nos a encontrar a calopsita da Chiquinha de cor cinza que fugiu no dia 25 às 11 horas da manhã. Ajude a encontrá-la e garanta uma ótima recompensa de R$200, pois a calopsita da Chiquinha de cor cinza é muito importante para nós. Estamos tristes e à sua procura. Então, por favor, quem tiver encontrado, devolva que daremos uma recompensa de R$200 e ficaremos muito gratos e felizes. Se encontrar, ligue para 997-28-8649 ou 99613-9112. Desde já, agradecemos pela ajuda. Ei, que tal ganhar uma recompensa de R$200 fazendo bem? Então, ajude-nos a encontrar a calopsita da Chiquinha de cor cinza que fugiu no dia 25 às 11 horas da manhã. Ajude a encontrá-la e garanta uma ótima recompensa de R$200, pois a calopsita da Chiquinha de cor cinza é muito importante para nós. Estamos tristes e à sua procura. Então, por favor, quem tiver encontrado, devolva que daremos uma recompensa de R$200 e ficaremos muito gratos e felizes. Se encontrar, ligue para 997-28-8649 ou 99613-9112. Desde já, agradecemos pela ajuda.